gente, boa noite. São 7 horas da noite. Nós estamos aqui na Rádio Comunitária Aconchego, transmitindo diretamente do Engenho do Meio para uma boa parte da Zona Oeste, chegando numa parte da Várzea, Cidade das Palmeiras, Engenho do Meio, Roda de Fogo, Torrões, Iputinga. É isso aí, quem? A gente tá chegando para vocês aí pela frequência modulada 88.1. E esse aqui é um programa novo. Semana passada rolou um experimental, meio que vim aqui só para ocupar o espaço, falei algumas coisas, mas sem estrutura nenhuma. Hoje já consegui montar uma estruturazinha melhor para vocês. Isso aqui é um programa noticiário, o foco vão ser algumas notícias que eu coletei durante a semana para passar aqui e para tentar dar uma comentadazinha. É isso, hoje vocês vão escutar algumas notícias, vou aqui repassar o que vai rolar no programa. Depois a gente vai com a primeira música e depois voltamos. Comunidades reforçam campanha Vidas nas Favelas, na Favela Importa, para denunciar a violência do Estado contra pobres e negros. Resolução do Tribunal de Justiça Militar determina que PM pode apreender objetos em cena de assassinatos praticados por outros PMs. Feminicídios. Taxa de feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo. Governo aprova pacotão de privatizações. Governo já perdoou 27 bilhões de bancos privados apenas em 2017. Corte no programa de aquisição de alimentos ameaça famílias no semiárido. O rapper Mano Brown irá viver o guerrilheiro Marighella no cinema. Web rádio feita por jovens negros pretende debater temas não abordados na grande mídia em São Paulo. Hoje vai rolar de música para vocês: Síntese, Maria Bethânia, Racionais MCs e Paulinho da Viola. Ao fundo vocês estão escutando a coletânea Enchufada, que é o disco recomendado aí do programa de hoje. E aí, vocês vão agora escutar o primeiro som aí que eu separei para passar no programa de hoje. Se Escute, Síntese. Cara varadão, dia do jogo, 6 dias depois, Davi dirigindo, pá. E ele pensou assim, suave se eu dormir até aquela curva, por exemplo. Quem você acha que soprou essa frase com ele? É um jeito que Deus e os anjos também sopram, catuca, sopra. Quem será que tá com esse pensamento, né, mano? Pra ver se eu ouvi o Deus que tem dentro do ser, né, mano? Fica aqui, é, fica aí. Onde escorre lágrimas, existe vida. Coração, me faz sentir sua batida. Viver metade, covarde eu não vou ser. É hora de mudar, de me cuidar. Melhor de me vencer e me violar. Pior não é morrer, não viver e ter que respirar. Já que viver é transpirar. Foda é viver sem ter nada pra inspirar. Tá no mundo é se virar. Sai do raso e vai pro fundo. Cuidado pra não afundar, já que é preciso se aprofundar. Mesmo se tudo inundar, seu teto cair, cê tem que tá ali. Sua casa pra erguer, seus irmãos pra salvar. Só depende de você e de você. Cê não pode esquecer, como esquece sempre. Ao pensar que não merece, não faz por merecer. E desse jeito cê não cresce. Morte interna, somada a mortes externas. Fraqueza nas pernas, dores eternas. A alma enferma e a consciência quer que cê se interna. Tá nem aí, cê já sabe o que cê tá fazendo aqui. Então decide, não há coincidência onde nada coincide. Vai buscar na sua essência e vê se nela cê reside. Se agride, descobre, a verdade não se encobre. É do pobre todo ouro e na sua mão só vejo o cobre. Se cobre mais, viva mais, ore. Leve sua mente até seu coração chore. Lave seu rosto, se eleve em couro, perdão. Seu ouro prometido, a cura pro seu couro ferido. Em conflito com seu espírito ungido, loucura. Murmura é o grito da autocondenação. Bendito seja o Senhor que deseja que você seja o seu Senhor. Então almeja tudo de bom, tudo de ruim. Veja ao perceber, mude, radical e rude consigo mesmo. Sem prece, sem essa de não consigo mesmo. A esmo seria tudo, queria tudo, conseguiria. Seria mudo e de nada valeria. Então sorria um pouco por você, pelo outro. Lute, é parte de você, se escute. É isso aí, galera, esse aí foi Síntese, a música Se Escute. Comunidades reforçam campanha Vidas na Favela Importam para denunciar a violência de Estado contra pobres e negros. Nas últimas semanas, no Rio de Janeiro, operações militares e policiais foram feitas nas favelas, alterando o cotidiano dos moradores e deixando mortos e feridos. Cerca de 7 mil soldados das Forças Armadas desembarcaram em veículos blindados em 8 favelas da cidade. Somente no Jacarezinho, na zona norte da cidade, foram 7 mortos, registrados em 9 dias de intervenção militar. Durante as operações militares nas favelas, 64 unidades de ensino municipais foram fechadas e quase 27 mil alunos ficaram sem aulas nos dois turnos. Segundo a Secretaria Municipal da Educação, foram 41 escolas, 11 creches e 12 espaços de desenvolvimento infantil fechados por uma semana. A moradora de Acari, também na Zona Norte, Buba Aguiar, de 25 anos, do coletivo Fala Acari, afirma que a militarização das favelas é um projeto do Estado para o controle da população pobre e negra. Para ela, a paz para o asfalto significa a morte e derramamento de sangue do povo negro e das favelas. No primeiro semestre desse ano, foram registrados 581 casos de morte em decorrência de intervenções policiais, segundo dados do Instituto de Segurança Pública, ISP, órgão da Secretaria Estadual de Segurança. Esse número representa um aumento de 45,3% se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados apontam ainda que até o mês de agosto, 97 policiais foram mortos no estado do Rio de Janeiro. Essa é a notícia. Tem uma das declarações que chama a intervenção militar aqui de Capitão do Mato do século XXI. E é isso mesmo, é uma doideira, né? Porque quando você vai ver, tipo, o discurso que passa assim é aquele velho batido que na favela, nas periferias só tem criminoso, né? E a gente sabe muito bem que não é assim. Na verdade é controle mesmo, né? Tipo, eles podem entrar a qualquer hora, matar, 581 casos de morte. E aí é bronca porque vem a segunda notícia aí do dia, né? Que se o assassinato de civis por policiais já tem uma grande aura de impunidade, parece que o negócio ainda tá ficando pior. Resolução do Tribunal de Justiça Militar determina que PM pode apreender objetos em cena de assassinatos praticados por outros PMs. A resolução autoriza que, em caso de crimes dolosos, ou seja, com a intenção de matar, praticados por policiais militares, os membros da própria corporação poderão apreender objetos encontrados na cena do crime. A resolução 54 do ano 2017 foi publicada nesta segunda-feira e causou indignação na Polícia Civil. A resolução estabelece que PMs poderão recolher objetos como armas, por exemplo, apreendidos na cena do crime, e também solicitar exames técnicos e periciais. Após a análise, os objetos deverão ser encaminhados à justiça militar. Antes, a competência para apreender esses objetos e, consequentemente, realizar a investigação eram exclusivas do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa Humana nos crimes contra a vida. Agora, na prática, a decisão poderá reduzir o poder de investigação do órgão, justamente nos casos de letalidade policial contra civis. Casos esses que atingiram um novo recorde em 2017. Como mostra esse último número, fala um pouco, né? 581 casos. E aí é que tá o problema, né? Tipo, os policiais que porventura assassinem, executem alguém, eles vão ser julgados pelos próprios militares e não mais responder a instâncias civis. Essa divisão entre civis e militares é uma... Como é que pode dizer? É uma herança bem pesada, assim, ainda da ditadura, né? Que quando se dividia as polícias entre civis e militares, esperava-se que elas se juntassem para fazer um só corpo sobre domínio nosso, civis, ou seja, a população deveria ter o controle das regras que vão reger os militares, de tipo, caso os militares façam merda e pá, quem é que vai julgar? Não seriam os próprios militares, não seria a própria corporação, e sim instâncias civis. E aí esse dado agora ele é meio alarmante por causa disso, né? Que ele é meio que um retrocesso no controle civil sobre os militares, né? Que a gente já tá vendo aí essa onda bizarra de militarização dos discursos de direita, né? Taxa de feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo. Apenas na última semana foram registrados pelo menos 5 casos de mulheres assassinadas por seus companheiros ou ex-companheiros apenas no estado de São Paulo. Dado alarmante que reflete a realidade do Brasil, país com a quinta maior taxa de feminicídios do mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o número de assassinatos chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres. O mapa da violência de 2015 aponta que, entre 1980 e 2013, 106.093 pessoas morreram por sua condição de ser mulher. As mulheres negras são ainda mais violentadas. Apenas entre 2003 e 2013, houve aumento de 54% no registro de mortes, passando de 1.864 para 2.875 neste período. Muitas vezes são os próprios familiares ou parceiros e ex-parceiros que cometem os assassinatos. Com a lei 13.140 aprovada em 2015, o feminicídio passou a constar no Código Penal como circunstância qualificadora do crime de homicídio. A regra também inclui o assassinato motivado pela condição de gênero da vítima no rol dos crimes hediondos, o que aumenta a pena. Para definir a motivação, considera-se que o crime deve envolver violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O primeiro bloco aí meio pesado, né? Falando muito de mortes, de assassinatos. Mas é isso, são notícias e do mesmo jeito que a questão da polícia militar, ela é invisibilizada porque é uma corporação que ainda tem muito poder, mata muita gente no Brasil, e é invisibilizado porque tem muito poder, e agora piorando ainda por causa dessa questão de tipo, autoriza que o exército entre na favela para conter a criminalidade do Rio. E eles matam o que eles querem e é tudo criminalidade, né? E aí ninguém sabe realmente o que era, o que não era. E aí agora vai quem vai julgar os casos de assassinato por parte dos policiais, os próprios militares. Mas não só, né? Tem que aí é contra uma população também. Jovens negros, homens jovens negros, né? O principal executado por essa campanha de extermínio por parte da polícia militar. Mas o outro caso é esse, são as mulheres, né? Que também é outro tipo de de assassinato, um tipo, esse atentado aí contra a vida, que também é altamente invisibilizado. E essa lei que se fala assim, a lei do feminicídio, é uma lei que tenta fazer com que esse crime seja um crime hediondo e que ele seja notificado, né? Ou seja, que saindo da... passando pela delegacia, quando chega o... quando vai notificar o que aconteceu, né? Que os policiais, que a própria delegacia, registrem o caso como feminicídio. E aí é que não é tão fácil, né? Porque os policiais, em sua maioria, homens, dificilmente aceitam que a motivação do crime seja por causa da condição de gênero, né, da pessoa. E eu tava conversando com uma amiga que já trabalhou no estado assim, com relação na Secretaria da Mulher e tal, e ela falava muito dessa dificuldade. Eu tentei coletar com ela uma entrevista do... deixa eu ver se eu acho aqui o nome que é... que ela deu, do movimento assim que hoje de mulheres que está tratando sobre essa questão assim da notificação, dentre outras, sobre o feminicídio, mas dentre outras coisas, da notificação, da visibilidade do crime de feminicídio, para que não passem impunes ou se misturem com dados de outros tipos de crime, mas também a notificação por parte dos policiais, né, da polícia, né. O crime passando a ser hediondo, enquanto homicídio simples, ele teria pena de 6 a 20 anos de reclusão, e sendo notificado enquanto feminicídio, ele teria pena prevista entre 12 e 30 anos. Principalmente, eu creio, por ser um crime hediondo, né? E aí, um dos dados assim, que me chamou a atenção era o seguinte. Isso aqui é uma carta do... carta aberta do Recife, das redes. Meu Recife, minha Igaraçu. Isso é feminicídio. E aí, em algum momento da carta, elas dizem assim: precisamos e exigimos dados precisos que sejam amplamente socializados com a sociedade civil, sem dispersão e conflito de informações entre órgãos, como o TJPE, Tribunal de Justiça de Pernambuco, e o CAOP, do Ministério Público de Pernambuco. Ou, entre o TJPE, informando que foram apenas 28 casos de feminicídios no estado, enquanto o Ministério Público afirma que foram 164 casos. Ou seja, dentro do próprio estado, dentro do próprio da justiça, você tem duas instituições, uma que notifica 28 casos, outra que notifica 164 casos. Então a notificação, ela também é muito importante para isso, que esses dados sejam consistentes e a gente consiga saber realmente quantos casos de feminicídio, realmente é sempre muito difícil, mas a gente saber com mais precisão, porque isso aqui não dá 28 de um lado, 164 do outro, isso você não sabe, não tá nem perto os números, né, e com certeza é muito mais, isso ainda é subnotificado, né, e aí a notificação serve muito para isso, pra gente entender, e quem sabe no futuro possa se traçar políticas públicas efetivas em cima de um número mais próximo da realidade, assim, mais consistente, né, entre os... diversas instâncias do estado, né? Nessa carta elas falam que no último 14 de agosto houve uma grande vitória assim pro movimento, que foi a adesão do estado de Pernambuco ao protocolo latino-americano de investigações de mortes violentas de mulheres. Mas ainda assim foi com pouca participação da sociedade civil, um espaço que deveria estar majoritariamente presente à sociedade assim. E aí é uma vitória, mas é uma vitória justamente para que, com essa assinatura, que possa se pressionar as instâncias do governo, da justiça, das polícias, para realizarem essa notificação. É isso aí, a gente não conseguiu áudio, eu fiquei de receber por e-mail, não chegou, deu algum pau no meio do caminho, mas vou deixar com vocês aqui o link para quem quiser pesquisar mais, achar mais informações do movimento Isto É Feminicídio. O site, o endereço é www.issoefeminicidio.org. Tudo sem acento. Issoefeminicidio.org. Lá você vai achar movimentos, vai achar mais informações sobre o movimento, tem um abaixo-assinado também, mais informações sobre o que é feminicídio e tal.

O governo Temer, através de seu Programa de Parcerias e Investimentos, PPI, aprovou nesta quarta-feira, 23, um verdadeiro pacotão de privatizações que colocam o Brasil literalmente à venda. Junto com a Eletrobras, empresa estratégica do setor energético, o governo federal entregará ao capital privado aeroportos como o de Congonhas, Guarulhos, ambos em São Paulo, Galeão, no Rio de Janeiro, Confins em Minas Gerais e Brasília, Distrito Federal, além de hidrelétricas, rodovias, blocos do pré-sal e outras empresas fundamentais para a economia, geração de empregos e soberania nacional. Além dos aeroportos da Eletrobras, já foi anunciada a venda da Casa da Moeda, parece piada, né? Que fabrica as notas de real e passaportes. Da Lotex, braço da Caixa Econômica Federal para loterias instantâneas, a conhecida Raspadinha, além da usina hidrelétrica de Jaguará, da CEMIG, que é a Companhia Elétrica Mineira, 11 lotes de transmissão de energia elétrica, as rodovias BR-153, Goiás-Tocantins, a BR-364, Rondônia, Mato Grosso, a CODESA, Companhia de Docas do Espírito Santo, além dos já ditos blocos de exploração do pré-sal. E nota sobre a privatização da Eletrobras, a ex-presidenta Dilma Rousseff condenou a política neoliberal do governo Temer e afirmou que se trata de um, abre aspas, crime contra a soberania nacional. Semana passada eu tinha comentado um pouco sobre isso da Eletrobras, assim, que porra, é meio absurdo, né, algumas coisas assim de tipo... A Eletrobras tem ativos a 50 bilhões, tipo, as posses, os prédios, as hidrelétricas que ela tem valem 50 bilhões. E o valor dela de mercado é incríveis 20 bilhões. Como é que além alguém vai comprar uma empresa, o valor dela é menos da metade do que ela tem, mais a lucratividade que ela dá, que se eu não me engano está em torno de 3 bilhões anuais. É o mercado dando as rédeas dos nossos bens, assim, né? Todo mundo é notório, né, que o governo Temer, assim, é uma canalice, pá, e nem conta com expectativa popular, porque não teve nem voto mesmo, né? Mas também a gente tem que se ligar um pouco nessa questão, assim, da própria Dilma, assim, porque os lotes do pré-sal... Não é de hoje, né? Também Dilma abriu, podia deixar boa parte do pré-sal com a Petrobras e fez leilão também. Então, política Temer é um grandezão neoliberal que está totalmente nas mãos do mercado, sem nenhuma possibilidade de controle social por parte da população. Mas muitas políticas neoliberais aí estão soltas. Independentemente do espectro político, né? Também ter atenção nessas coisas, assim, que parece que agora é isso, bem contra o mal, e a gente tem que se perguntar sempre a quem interessa essa dicotomia, né? Eu sou bonzinho, você é o ruim, não sei o quê. E a gente sabe que a vida, o cotidiano, a realidade é muito mais complexa do que isso, né? E aí a gente vem com outra notícia cabulosa aí desse governo canalha aí que a gente tá tendo que... Todo governo é canalha, mas esse a gente tá intragável, né? Governo já perdoou 27 bilhões de bancos privados em 2017. Só neste ano, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, perdoou 27 bilhões de reais em dívidas de bancos privados. O valor se refere aos processos do Itaú, Unibanco e do Santander, que ainda aguarda o perdão de outro 1 bilhão 138 milhões. Quase nada, besteirinha. O CARF é o órgão da Receita Federal encarregado de combater e tomar providências contra a sonegação e a evasão fiscal, como podemos perceber, né? Em um processo vencido pelo Itaú, em abril, o banco deixou de pagar 25 bilhões numa lapada só em impostos de renda de pessoa jurídica, o IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL. A instituição, ao se unir com o Unibanco, foi acusada de aferir ganhos de capital sobre os quais não pagou os dois tributos. O relator do caso, Carlos Figueiredo Neto, foi preso em 2016 durante um desdobramento da Operação Zelotes, desencadeada pela Polícia Federal para apurar casos de corrupção envolvendo integrantes do CARF e empresas investigadas. Segundo o Ministério Público Federal, ele cobrou propina do banco para livrá-lo da dívida. É, caiu, mas foi outro lá e cobrou igual, né? Os outros 2 bilhões são relativos ao processo do Banco Santander por aproveitamento indevido de Agil na compra do antigo Banespa. A cobrança inicial era de 4 bilhões de reais, mas deixa em 2, caiu pela metade. O Itaú também aguarda a oficialização de mais 775 milhões e 800 mil perdoados. Em julho, o CARF livrou o banco de pagar a dívida fiscal. Ele era acusado de cometer irregularidades na distribuição de juros sobre o próprio capital. Outro banco também pode ter mais dívidas perdoadas, o Santander, também venceu outro processo no Conselho no valor de 338 milhões. A acusação era de que a instituição, ao comprar o banco Sudamérica do grupo ABN em 2007, também herdaria o processo de não pagamento de impostos. Isso aí é difícil, né, galera? Tipo, a gente tem que escutar que a Previdência tá com rombo, que vai ter que privatizar, vai ter que vender porque tem rombo, tá devendo, o governo precisa se capitalizar e esses merda liberando 27 bilhões, velho. É foda. Mais lapada. Corte no programa de aquisição de alimentos ameaça famílias do semiárido. O programa de aquisição de alimentos, o PAA, uma das principais políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar no Brasil, sofreu uma redução de 40% no orçamento. De acordo com a Articulação do Semiárido Brasileiro, ASA, o número de pessoas atendidas diminuiu de 91.700 para 41.300, uma redução de 55% do número de famílias alcançadas. É mais um programa a sofrer cortes do governo Michel Temer, do PMDB. Naidisson Batista, representante da ASA, que explica, nos explica. Fecham-se os mercados para a agricultura familiar. Abre aspas. Fecham-se mercados para a agricultura familiar, impedindo o escoamento de seus produtos de modo sistemático e a preço justo. Isto pode significar perda ou diminuição na produção e impacta no orçamento da família, consequentemente em sua alimentação. O PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, foi criado em 2003 e tem como objetivo criar uma rede de promoção à segurança alimentar. O programa adquire produtos de pequenos agricultores para oferecê-los às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Batista explica que a redução do PAA, e de outras políticas ameaça o combate à fome no país. O Censo Agropecuário de 2006 constatou que cerca de 70% da alimentação que está na mesa dos brasileiros é oriunda da agricultura familiar e não do agronegócio. Para o coordenador da ASA, uma rede que reúne 1.000 organizações ligadas ao tema, a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário fortaleceu esse modelo, mas a pasta foi extinta pelo governo Temer. E não é apenas este corte que ameaça a segurança alimentar e a produção camponesa no Brasil. Dentre outros cortes que podemos citar no atual governo estão redimensionamento e restrições do Bolsa Família, desmonte da institucionalidade da agricultura familiar, fragilização das leis trabalhistas e consequente diminuição dos direitos e fragilização dos processos de acesso à terra, especialmente pelos povos tradicionais. No caso do semiárido, o representante da ASA cita também o programa de cisternas, financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Social desde 2003. O programa garante acesso à água para o consumo humano e para a produção de alimentos por meio de tecnologias sociais simples e de baixo custo, como a captação de água da chuva. No início do ano, este programa sofreu uma redução de cerca de 50%, além de outro corte de cerca de 40% essa semana. Passamos aí por uma nuvem de notícias bem pesadas, né? Nuvem bem carregada. Mas é um negócio que eu tava conversando com uma amiga esses dias. Que quando fala de crise assim, parece que é um grande mito, né? O mito da crise econômica. Porque tá em crise, tá faltando emprego, tá faltando. Mas parece mesmo que é uma grande oportunidade para o capital aumentar suas lucratividades. Porque você vê, no meio da crise, o que é que o governo. Eles dão um golpe, derruba a presidenta. Que eu não sou partidário, assim, não sou um defensor cego e pá. Tô virando mais defensor depois que ela caiu. Derruba uma presidenta, bota um cara totalmente, como é o nome, sem respaldo mesmo, popular, desmontam todo o discurso da democracia. Esse cara vai, começa a fazer reformas, diminuir o investimento do Estado em programas sociais, aí depois começa a fazer outras reformas que auxiliam o capital a aumentar sua lucratividade, diminui nem só os programas sociais, diminui os direitos sociais, direitos trabalhistas e pá, que vão fazer com que os patrões aumentem sua lucratividade, porque vão ter que pagar menos direitos trabalhistas. Aí começa a vender empresa, abrir espaço na Amazônia para mineração, reverter demarcação de terra indígena e quilombola, abre espaço para mineração, abre espaço para o agronegócio, vende as empresas estatais e aí começa a cortar dinheiro que estava indo para a base da pirâmide, assim, né? Que bem ou mal os governos do PT de certa forma conseguiram fazer isso, conseguiram fazer uma transferência de renda direto do Estado brasileiro para base da pirâmide. Teve outras transferências de renda também para o capital, mas esse vetor da transferência para a base da pirâmide foi uma coisa que nunca houve, assim, né? Nunca, como na piada, né, com as frases do Lula, né? Nunca antes na história desse país, isso é real, nunca antes na história do país, o governo chegou direto de cima e depositou dinheiro na conta dos mais pobres, né? E aí o cara desmonta isso tudo, a crise, e aí corta disso tudo. E essa notícia dos bancos pra mim é que é o... Não, tem outra também, né? 27 bilhões, ele tá, tira dos bancos. Quando tava querendo voltar o processo contra ele, ele chegou e liberou, não sei quando. Porra, não tenho essa informação agora, mas foi um negócio desse, uns bilhões, assim, uns 4 bilhões ou mais, assim. Só de dívida do agronegócio. Então, meu irmão, é pro capital, pros senhores gordos, brancos, agropecuaristas ou industriais, tá ótimo, não tem nem que se queixar, não. A crise tá enchendo a burra. Vocês vão curtir agora Mil Faces de um Homem Leal, Racionais MCs. Mulher, me dá teu coração mesmo sendo de pedra. Opa. Ai, ai, não foi Racionais. Deixa eu abrir aqui rapidamente, que o áudio que eu tinha separado não, infelizmente não rolou, mas vai rolar. Mil Faces de um Homem Leal, Racionais MCs.

Muito obrigado, Marighella, pela sua participação. Carlos Marighella. Muito obrigado, Carlos Marighella. Carlos Marighella, Carlos Marighella. São 7h45 da noite no Engenho do Meio e em toda a nossa zona horária. Essa música aí eu botei pra anunciar a próxima notícia aí, que era que o Mano Brown, ele vai viver o guerrilheiro Carlos Marighella no cinema. Após fazer música e clipe sobre Carlos Marighella, o rapper Mano Brown do Racionais MCs deve ser o protagonista e viver o guerrilheiro no primeiro longa dirigido por Wagner Moura. A obra será uma adaptação do livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, de Mário Magalhães. O político, escritor e guerrilheiro Marighella chegou a ser considerado o inimigo número um da ditadura militar. Mano Brown também foi um dos autores da trilha sonora do documentário sobre Marighella, dirigido pela sobrinha do guerrilheiro, Isa Ferraz. Marighella nasceu em Salvador no ano de 1911 e foi assassinado em uma emboscada no ano de 69 pela ditadura militar. Web rádio feita por jovens negros pretende debater temas não abordados na grande mídia. Os veículos tradicionais de comunicação não contemplam as iniciativas que surgem nas periferias brasileiras e não narram suas histórias. Esta é uma crítica frequente feita pelo movimento negro, e foi pensando nisso que nasceu, em maio de 2015, o Afroativismo Digital, um projeto idealizado pela comunicadora Ana Bernardino, conhecida como Aretuza. Nas palavras de Aretuza, a partir do rádio a gente consegue fazer com que as pessoas saibam que nós estamos aqui e que temos uma produção importante. Pensando nessa questão e para potencializar vozes e narrativas e histórias da juventude negra da cidade de São Paulo, o Afroativismo Digital lançou nesta última sexta-feira uma web rádio. O projeto foi possibilitado pelo edital Redes e Ruas, com o qual o coletivo foi contemplado em 2016, no final do governo Haddad. O lançamento aconteceu na sexta passada, né? A Letusa conta que a juventude negra, neste cenário, tem protagonismo. Abre aspas. Eu vejo pessoas muito jovens que gostam de jornalismo, que estão começando a se sentir indivíduos que representam a sociedade a partir do nosso veículo. De possibilidade de você instruir, viabilizar e dar essa plataforma nas mãos de quem não tem nenhum veículo de comunicação disponível. Na web rádio, os jovens poderão enviar suas produções ou mesmo sugestões de artistas que ouvem e cujas produções não têm acesso às rádios tradicionais. Também será possível fazer participações ao vivo, que depois viram podcasts e serão disponibilizados nas redes sociais. Nós vamos deixar a matéria completa com link, tudo no nosso blog. Vou soltar aqui um pouquinho da rádio Afroativismo Digital. The brothers got this complex, yes. Occupation. You may not use two-way or three-way. The brothers got this complex, occupation. Me and this baby gon' be all night long, walking this smooth flow until my peg is home. I'm at the front door, I'm listening by the phone. aí ao fundo a rádio ao vivo aí do Afroativismo Digital. Você pode encontrar em www.afroativismodigital.org. É isso aí, galera. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro programa noticiário, ainda sem nome. Estamos esperando aí contribuições, colaborações, boa criatividade aí, um nome legal aí. Esse questão do nome é engraçado, né? A gente aqui na rádio recebeu uma brabinha um dia desse com uma pessoa meio away, assim, bem nada a ver. Chegou pra gente e disse: ah, o nome de vocês é muito fraquinho. Começou a sugerir nomes, a pessoa nunca participou de nada e... tá ligado? Aí... o que seja. Pode ser um nome fraquinho, a gente não... não liga pra... não se incomoda com isso, não. Pra finalizar, eu separei aqui uma sessão pra indicar... fazer a indicação, assim, de... um livro, um disco e uma página da internet. O livro que eu deixar essa semana aí... falando, eu tive que escolher um livro pra ser o primeiro livro pra indicar. E aí eu escolhi um livro que eu gosto muito, assim, acho que ele tem uma linguagem bem bonita pra contar uma história que tá acontecendo agora lá no México, na região de Chiapas, né? A história do EZLN, do movimento, não só do Exército Zapatista, mas também de todo o movimento indígena que tá... que tomou do estado mexicano uma parte lá do sul do México. E como a galera mesmo fala, tipo, eles não vivem no céu, não tem abundância de tudo, mas eles não são tão precarizados quanto, como não são tão miseráveis como se via no estado mexicano, quando estavam diretamente sob o jugo do estado mexicano, assim, e todas as ingerências, os senhores locais, assim, né, os terratenentes, assim, locais que ainda faziam um duplo controle, assim, criavam suas próprias leis no território. Hoje, boa parte do território é liberado, boa parte não, uma parte do território é liberada, e sob o controle dos próprios povos indígenas, né. O nome do livro é EZLN, Passos de uma Rebeldia. O autor é Emílio Genari, da editora Expressão Popular. É um livro massa, eu gosto muito, assim. Ele conta a história através da conversa de uma pessoa com uma coruja, e tem muito da mística dos zapatistas. Eu achei bem bonito esse livro, assim, quando eu tive a oportunidade de ler. Um disco aí, um sonzinho, é o som que tocou aqui ao fundo. Esse aí, ó. O nome do disco é Branco Presents, Enchufada na Zona. Você pode encontrar ele no SoundCloud do selo Enchufada, soundcloud.com/enchufada. Enchufada se escreve ENCHUFADA. É uma coletânea aí de artistas que giram em torno desse selo Enchufada. Então, que tem o Buraca, né? O Buraco Santo Sistema, que é uma banda que eu gosto muito, assim, um som que eu acho massa. Bem forte, pá. Mas aí eu cheguei e sempre procurei coisa parecida, assim, que eu sempre gostei. Um som bem enérgico, pá. E aí eu fui bater nesse selo, que é o Enchufada. Tá aí. E por último, vou tentar trazer sempre indicações, que aí é o que tá mais fácil pra mim, assim, que é o que eu acompanho mais, né? Que são páginas na internet. Fugir do Facebook e ver a internet mesmo, a internet larga. Então, as duas páginas que eu tô trazendo aqui, que eu vou deixar com vocês, são as duas páginas que a gente apresentou hoje. Pra vocês conhecerem, na verdade, mais aí, é o afroativismodigital.org e o isso é feminicídio.org. Isso é feminicídio, vai tratado um pouco do movimento, que tenta esclarecer mais sobre o que é feminicídio e a importância de ser um crime notificado, né? Já é um crime que existe e falta que ele seja notificado. E o afroativismo digital é a casa aí do é um projeto que abriga, entre outras, a web rádio afroativismo digital, que a gente mostrou aqui no final do programa. É isso, galera. Eu agradeço imensamente a atenção de todos e todas que ficaram essa horinha. Quem tá, a galera do web, muito obrigado pela atenção. A galera da FM também, muito obrigado aí por ter largado a Hora do Brasil e ficado conosco. É isso, terça que vem tem mais. Eu fiquei de cara, o programa bateu quase uma hora certinho. Então, será que foi sorte? Será que é um padrão? Vocês vão ficar aí agora com Sol e Pedra, música de Paulinho da Viola. Mulher, me dá teu coração mesmo sendo de pedra. Ninguém vive de amor sem sofrimento. Não te juro amor somente, mas te darei meu samba de acordo com o teu procedimento. Mulher, me dá teu coração mesmo sendo de pedra. Ninguém vive de amor sem sofrimento. Não te juro amor somente, mas te darei meu samba de acordo com o teu procedimento. Sabes muito bem que a vida é curta e muitas vezes a gente morre sem viver. Entre sol e pedra nos achamos, guerreando nos amamos, quase sempre sem saber porquê. Posso até fazer, quem sabe um dia, um samba só de alegria pra dedicar a você, mulher, mulher. Me dá teu coração mesmo sendo de pedra. Ninguém vive de amor sem sofrimento. Não te juro amor somente, mas te darei meu samba de acordo com o teu procedimento. Sabes muito bem que a vida é curta e muitas vezes a gente morre sem viver. Entre sol e pedra nos achamos, guerreando nos amamos, quase sempre sem saber porquê. Posso até fazer, quem sabe um dia, um samba só de alegria pra dedicar a você. Posso até fazer, quem sabe um dia, um samba só de alegria pra dedicar a você. Posso até fazer, quem sabe um dia, um samba só de alegria pra dedicar a você.